Em julgamento realizado nesta terça-feira, 24 de abril, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou por 3-2 a condenação do ex-governador de Minas e ex-senador Eduardo Azeredo, no caso conhecido como Mensalão Mineiro. Foram mantidas as penas de 20 anos e um mês de reclusão e multa fixadas em agosto do ano passado. O procurador de justiça, Antônio de Pádova, explica quais serão os próximos passos do processo. Tem um prazo agora para que a defesa possa, querendo, utilizar dos embargos declaratórios. Tem 2 dias para oferecer esse embargo, depois tem um processamento dos embargos, né? Isso vai ocorrer, pelo que nós acompanhamos desde o início do processo aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na maneira, no tempo correto, no tempo adequado, né? Não dá para prever mais ou menos, porque tem algumas questões, até com composição, tem que ser a mesma turma, pode ter um desembargador entrar de férias ou não, pode ter alguma, não dá para prever se um tempo, mas é um tempo curto, né? Então, superado esse período, vai ser expedido o mandado de prisão, é o que está decidido. Os desembargadores Pedro Vergara e Adilson Lamonier votaram por manter a condenação, acompanhando o posicionamento do relator Júlio César Lorenz. Os desembargadores Alexandre Vitor de Carvalho e Eduardo Machado votaram discordando do relator. Condenado inicialmente a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, o ex-governador recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas, sendo derrotado em agosto do ano passado por 2-1 na 5ª Câmara Criminal, que fixou a pena em 20 anos e um mês de reclusão, além do pagamento de multa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.